Jesus Cristo. Oh, aleluia! Quem veio adorar o nome dele aqui? Então adora comigo. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, decidido. Você não vai parar, não. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou? Oh, aleluia! Quem mandou você parar? Volte para o mar. A presença do meu Pai aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Adora comigo, vai. Deus conhece tua estrutura.